Quem eu amo mora tão distante, às vezes me dá aflição. Sinto tanta falta do teu beijo pra matar o desejo do meu coração. A paixão se uniu com a saudade, tá querendo me derrubar. A distância é o meu castigo, ela vem comigo ou eu vou pra lá. Eu preciso morar com ela, chega de tanto sofrer. Meu Deus, como gosto dela, somente ela me dá prazer. Seu beijo molhado e gostoso me provoca imensa alegria. Qualquer hora vou buscar meu bem e curar também essa agonia. Oh, Portal do Arrocha. Eu preciso morar com ela, chega. Seu beijo molhado e gostoso me provoca.